Polagem e São José. 3601. Enter. Minha 01, decolada agora 02, controle 208, questão 199.8, bom lucro. 198, obrigado, bom dia. 3601. Controle Salvador, muito bom dia. Tá 3601, decola no perfil da Dael, passa 1800. Contato radar, mantenho 360. Sobe, mantenho 360, tá 3601. Solo é o X-Ray Alpha retornando. Prossiga na X-Ray Alpha. Bom dia, informando o término do reboque, gate 6. Firma dia, finalizado 62, estou ciente. Grato, bom dia, até a próxima. Grato. é Vitor Eco Lima. Desça aí, mantenha 4 mil pés, chegada bom. Ajuste em Salvador Mion. Copiou Mion em Salvador, Vitor Eco Lima. Autorizado. Controle Altan 3601, solicita pro de bridge. 3601, chame Recife 1251. Chama na Recife, 3601. 2, tá com o copo certo? Meu Vitor, acima desta e mantenha 2 mil pés. Livre LF, acusa no localizador. Sete, mantenha 2 mil pés. Livre LF, acusa no localizador. Para aqui. Salvador, bom dia, Oxalé 6251 no centro da Fox. Oxalé 6251 no Guarulhos, 360, pronto para cópia? Pronto. Oxalé 6251 no Salvador, Guarulhos, autorizado em voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após Trive, após a rota do plano de voo. 5166 no transponder, o controle em 119, 18, Oxenero 6251. Autorizado Guarulhos 360, decolando da 10, curva direita da El Leda, Bridge, após Zulu 16. Brava até o Zulu, trive, conforme o plano. 5166, o transponder, 119.8, controle, Oxalé 62, segundo. Cotejamento correto, 07, o portão é posto quando pronto para acionamento pushback. É, direto. Barro meu, Vitor, aquele controle. Na sua escuta. Estabilizou? Afirmo. Chame a sua, vim 1-8, mano. Mano, 2, na sua escuta. Posição código, Recife, em 1-2-0, altera 1-2-8, código, Kilo, Oscar, Delta, Serra. Vitor da Colima, na final. A 1-0, estabilizado. Gente, aproximação, reporte térmico. Tem baixo checado. Reportar para Romeu Vitor Colima, confirmando, pousou no 0 ou no 7? Comando 0, final dando 0 com 3 secados. Sim, pouso autorizado, 080 graus com 612. O Vitor é com Lima. Após o pouso, qual parte do destino? Por parte 3, apenas para reabastecimento. Confirmando o Vitor Eco Lima, 080 graus com 7, pouso autorizado. Entre de pouso, Vitor Eco Lima. Torre Vitor Eco Lima, pode levar a próxima à direita? Solo 27, ao livrar à direita, 121.9 solo, bem-vindo. 121.9, quer dizer, certo. Salve Salvador, bom dia, Papa Romeu Vitor Eco Lima. Romeu, Vitor Eco Lima, autorizado táxi via Alfa, Aquilo para o Pátio 3. Aquilo, Pátio 3, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima, quando no Pátio 3, atende para sinalizadores. Atento, Vitor Eco Lima. mantenha a posição aguardando um contato com o Infero. Paulo, Salvador, bom dia. Prossiga 6251. Despeca só no metro 07. 251, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi.